Torre, bom dia. É o Webjet, o Whisky Juliette Kilo. Bom dia, Whisky Juliette Kilo, prossiga. É o Juliette Kilo, solicita autorização reboque do pátio 3 para o gate número 4. Está autorizado, Whisky Juliette Kilo, reporte no término. Ciente na sua escuta. é o Whisky Juliet Kilo informando o término do reboque no gate número 4. Muito boa noite, muito obrigado. Sim, gente, obrigado.